Salvador Aviso. Afirmo, o Web 6748 para essa informação, os primeiros 90 metros estão impraticáveis, o vento é 190 graus, 5 nós, pista livre, autorizado, pouso Web 6748. Obrigado, senhor, livre pouso, 6748. Salvador Livingstone, Web 4, ready for pushback. Leaving Web 4, your pushback is approved. Pushback approved, Livingstone. Pronto, ponto de espera, o... Estou acima do total 9907. Total 9907, continue a aproximação, reporte serviço 372 com trem baixo e travado. É o número 2 para pouso, seguirá atrás do 737 da Webjet. 7 total. Na 3305, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, 3305. Está autorizado agora para a rebota 14? Se o senhor agilizar agora, está autorizado. Em direto, tem que agilizar. Confirme? Agilize o seu táxi, prossiga direto ingressando na Juliette para a remota 104. Ciente, autorizado para Juliette, hotel 4. Ou remota 4, 55 no 5. A remota 104, confirme? Moto da 4, sente. Ô, cancela o 3555 no 5, mantém a posição antes da taxa Juliette, ok? Eu tenho uma aeronave de envergadura muito larga, é um Alfa 332, que está no gate 10, está iniciando pushback, talvez não tenha espaço para o senhor passar com segurança. 5-5-5, vai cancelar então. Mantenha a posição antes da Juliette, ok? Mantenha a posição antes da Juliette, 5-5-5. Após a passagem desse Alfa 330 da Lingston Airlines, o senhor vai continuar seu táxi. 5-5-5. Vamos remodificar aqui o 3555, após a observação aqui, dá para o senhor seguir para a remota 104, ok? Ingresse agora no pátio principal para seguir a remota 104. Autorizado, remota 104, 5555. Webjet mesmo. Webjet 6748 no solo de Salvador, agora os 22, livre à direita, ingresso na táxi Alfa, aguarde autorização de táxi. Direita Alfa, aguarde autorização de táxi, da sua frequência. Afirma. Tal 9907, informa o vento no 80 graus, 4 nós, pista livre, menos 90 metros iniciais, está autorizado o pouso, ajuste 1014. Certo, tal, viu, pouso. Guarda aqui na Alfa 6748. senhor continua o seu táxi pela Alfa, mantém a posição antes da Taxi 6 Juliette. Está previsto o portão 4 para o Web 6748. Para antes da Juliette, previsto 4. Obrigado. TAN 3305, ali mantém. Ali mantém, TAN 3305. Salvador Livingston 184, ready to taxi. Stand by, maintain your position, leaving 184. Maintain position. Salvador, Rio 9642. Prossiga, Rio 9642. Estamos aqui no pátio número 3, posição 7, para pushback na posição e posterior, para acionamento na posição e posterior pushback. Está autorizado, Rio 9642. Chamaremos para puxa então 9642. Total 9907, solou em Salvador agora os 25, livra direito, ingresso na Taxi Alfa, mantém a posição na Taxi Alfa. 7, ingresso na Taxi Alfa, mantém a posição na Taxi Alfa. Botão 3305, autorizada a decolagem, o vento é 1970 graus, 05 nós, TAN 3305. Livre, TAN 3305. 8, agiliza o táxi, prossiga agora Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4, obrigado. Afirma. Rio 9642, informo que eu terei um Boeing 722 da Total Airlines ingressando no pátio 3 agora via Kilo, ok? Estamos diante do mesmo, senhor. Vamos chamar para o pushback, ok? Ok. O total 9907. Prossegue, senhor. O senhor vai ingressar via Kilo para o pátio 3. Fique atento a um Boeing 722 da Rio Airlines, ok? Certo, senhor. Total 9907. Livingstone 184, your tax is approved from May April by taxiing Juliet and Alpha Bravo to hold point of the runway 10, leaving 184. Tax approved via Juliet, Alpha Bravo, all four runway 10. That's a same. A 3305 decola de Salvador agora aos 25, chame o controle 199 decimal 35, TAN 3305. Canal 35, gente, obrigado. 3305. 3305, suba 370, Fuca Aracaju, vigilância. Fuca Aracaju 370, 3305. O Salvador, Rio 9642. 9642, prossiga. Afirmativo, nós chamaremos novamente para o acionamento, ok? Temos aqui um pequeno contratempo. Ok. Leaving the 184, continue your taxi via trolley, okay? You have to line up and maintain. Of course, via trolley, you have to line up and maintain. Roger, stand by, we need one more minute. Livingston 184, we are ready for departure. Leaving 184, clear to line up and take off. Wind 210 degrees, 1 knot. Cunage 1014. Clear to line up and take off, Livingston 184. Chame Recife agora no 2685, alternando no 2545. 3305. Ok, 2685, 12545, 3305. Boa noite. Livingston 184 airborne at 33 contact 700 approach control 119.35 119.35 Livingston 184 good day. Good day and have a nice trip. Thank you. departure, good evening, Livingstone 184. We are climbing to level 370 and passing down 2000. Livingstone 184 cleared. Puka departure, Aracaju transition, level 370. Puka, Aracaju 370, Livingstone 184. Salvador, TAM 3178. Aguarde autorização para Maceió. Solicito nível 270. Obrigado. 270 será pleiteado junto ao centro Recife. Obrigado. Comandou, o Rio 9642 agora sim para feedback e acionamento. Está autorizado, Rio 9642. Salvador, copiou o Rio 9642. Copiei, Rio 9642. O senhor me copiou? Negativo. Está autorizado, pushback e acionamento. Ciente, grato, seu marido para o CAC 9642. Ok. On 184, contact now center 126 decimal 85, front able 125.45. 126 65 125 45, confirm. Plus to 1 126 decimal 85. 126 85, roger. Salvador, o Rio 9642 acionado com 04 a bordo, 4 horas de autonomia, o Fernando Galeão está pronto para o táxi. 04 com 4 horas, alterna Galeão, confere. Afirmativo. Gente, Rio 9642, está autorizado seu táxi via pátio 3, táxi Way Juliette, táxi Way Alpha, Charlie, até o ponto de espera da 10. Rio 9642. Sim, Matilson, tá livre nosso táxi via Pátio 3, Alfa, Juliette, Charlie, até o ponto de espera da cabeceira 10, chamando lá a torre 1869642. Apenas confirmando, o senhor já está na 1 no 8 decimal 62, e o táxi é Juliette, Alfa, Charlie, ok? Isso, Juliette, Alfa e Charlie, 9642. Afirmo, comandante. Salvador, boa noite, Webjet 6747. Pronto para a cópia? Afirmativo, senhor. Web 6747 está autorizado 340 para Guarulhos pela Upper Whisky 50, prevista saída da EL, transição de NER, curva à direita após a decolagem, pistinho usa 10, frequência do controle Salvador 1 19 decimal 35, seu transponder é o 50625 Web 6747. 740 Guarulhos, APX 50 da El. Salvador, TAM 3178. Da El Diné, curva direita após a decolagem, 1935-5065. Afirmo. Afirmo, AB6747, ano para o acionamento. Obrigado. TAM 3178, adiante. É, para tá pronto para cópia. A Recife ainda não me passou sua autorização no 270, não. Quero aguardar, comandante. Afirmativo. É, Salvador 6747. Prossiga. Possibilidade de troca do da rota, já que a empresa nos deu via Brisco 58 e acho que o Notan nesse horário permite isso. Existe essa possibilidade de coordenação? Vou verificar, comandante, só aguarde. Muito obrigado pela gentileza. E 642, aproximando-se do ponto de espera da 13, seu pronto. Rio 9642 está autorizado a alinhar e decolar. O vento é 160 graus, 5 nós, ajuste 1014. Rio 9642. O vento vai alinhar e decolar da 10, Rio 9642. Afirmo. Web 6747. Na escuta, senhor. Ok, pelo seu plano aqui, a aerovia é Opera Whisky 50, ok? Mas vamos verificar se o Centro Recife acata a modificação por sugestão da sua empresa para voar pela Opera Whisky 58. Tá, muito obrigado pela gentileza. Ok. Já 3178, pronto para a cópia? Afirmativo, prossiga. TAM 3178 está autorizado, nível 370, questão 270, repito, nível 270 para Maceió, pela aerovia Upper Whisky 58, para a saída Pucca, transição Aracaju, decola da pista em uso 10, a frequência do controle é 199 decimal 35, o seu transponder é 5102, TAM 3178. Autorizado nível 270 Maceió, via superior Whisky 58, saída Pucca, Aracaju, decolando da 10, controle 199, decimal 35, e transporte 5102, TAM 3178. Afirmo. 1935, uma boa noite, bom final de semana. Grato. Controle.